356, na pushback acionamento no portão 08. 8 está autorizado, chame táxi. Autorizado, está 356. 3193, alinhar e manter pro chinão zero. No 251, alterna no 3325, voo. 51 no 3325, obrigado, alô. Tango Tango, solo aos 22, direita, 1219. Zero, zero for lower, Ocean 6315. You are cleared until 4,000 feet, QNH 1014, Ocean 6315. Cleared descent to until 4,000 feet, Ocean 6315. That's right. O 489 após o turno alinhar e manter. Alinhar e manter após 3193, decolagem autorizada, 120 graus, 8 nós. Decolagem, tá? 193 aos 24, 128, boa viagem. 128, tá bom. Confirma o controle? Apenas seu estimado de pouso, Mike Eco Delta. 735, copiado, bom pouso, regresso. Controle Salvador, tá? 3193, cruzando 1500. A 3193, contato radar, só 380, saída da EL. 380, nada EL, 3193. O 924, chame Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, bom voo. 2545, 2085, boa. Channel 6315, fly direct to Duna position. You are cleared, final. ILS approach to runway 10, report on localizer cost. Direct to Duna, clear for the ILS X-ray approach to Channel 6315, we'll report to establish. Autoriza a Leila da Presidente pro 3193? Dael, autorizado Dael, 3193. Dael, 3193. Confio para o B. Gabriel 163. Confirmando, 163. Então segue então via Indy Alpha, até o ponto zero, na frequência 1986, ajustado no 014, bom voo. Indy Alpha no ponto zero, 1986, no 014, bom voo. Salvador, Oceania 6142, ponto 06, cliente da Romeu. Recife 350. Autorizado Recife 350, para o Whisky 58, decola da 10 com curva à esquerda. Fuca Cazu, saída, o controle, opera 1208, acena 54-13, Coteje. Autorizado Recife, nível 350, via para o Whisky 58. Decolagem da 10 com curva à esquerda, Fuca, transição Caju. Controle 120-80, aciona 54-13, o Xanar 6143. Correto, condutor, no chame em posicionamento, confirma a posição. É o 06. 06, sim. Terminal 0, pronto, Gono 35. 186. Ponto, terminal 0, pronto. Autonomia 4 horas e 30, alternativa com fim. Tati, fim de alfa até o ponto espera quando chama a torre, 186, só 3561. Entendi, fim de alfa, ponto espera, 186, torre, então é 3561. Ali pronto, não, zero, bom. Tenente, só um instante para decolar. Da colagem autorizada, 12 graus, 7 nós, 1014. Colagem autorizada, ela vem agora. Controle Salvador, Tripsi 489, boa tarde, transferindo. 5489, boa tarde, contato radar, sobe 200. 200, 5489. Mantém o ponto de espera, 3561. Mantém, tá 3561. 15, establishing the local ground. Well, that's approach runway 10. Roger, call Salvador Tower, 118.6, good day, sir. 118.6, thank you, bye. Bom dia, Bravo. Tango Índia Bravo, controle. Deixa eu chamar de pouso. X315, clear to land runway 10, in the 120 degrees, 80 knots, QNH 1014. Clear for land runway 106315. Latam 3193, chame Centro Recife 1251, alterna no 3325. 3193-1251-1335, boa tarde. Condado de Salvador, Gol 3333, saída da EL, passa 2000 pés. 333, boa tarde, contato radar só 360, saída da EL. Subindo para 360, Gol 333. Autorizado o início de táxi, chame para ingresso no pátio principal. Autorizado, Lima, Mike, Quebec, chama para o cruzamento. Econ Ground 121 Small 9. 219. 3561 no alinhar e manter. Ali manter, pistola 0, 3561. Índia 9 Uber Alfa, mantém as condições visuais no 1500 pés da presente voo rotatória. Salvador, Tripsi 489, como possível para direto Vitória da Conquista? Ainda negativo. Mantenha o perfil da saída devido ao tráfego chegando pelo sul, ok? Ok, a gente vai manter. Russian 6315. 15, text on Alpha back before Juliet. Alpha, call you back for Juliet, Russian 6315. Corrija, senhor, identificação desse 050 vigilância, chegada maré. 050, chegada maré, 3154. Autorizado, autorizado o cruzamento, chame pista livre. Para o controle. Rotatória, abraço, Luiz, que reporte avistando o campo. Bravo 9, Bravo. Tem o seu nivelado 075, confere. Mantenha as condições visuais, chame agora o centro Recife, as frequências 128.8, alterna 126.0, ou ainda a própria Rádio Conquista, 130.3, mais próximo. Bom voo, até a próxima. É 1936-1208, boa viagem. 208, atrás 5 anos. Seu pouso na RMA, bom pouso, tá? Um dia bravo. Valeu, chegou aí o transponder? Sim, muito grato. Valeu, obrigado. Corre, é o Papa Romeu, tá? Um dia bravo. Bom, 10 minutos para pouso no hangar da RMA. Chame no solo controlado da RMA, o Tango de Abravo. Camarada controlado, o Tango de Abravo. Então, 380. Boa tarde, 351 no contato radar, chame 380, saída Arbor. Digo 380, Arbor, 351. Uno 333, chama Centro Recife, 125 Uno, alterna 1-3-3-2-5, bom voo. Uno 251, Uno, alterna 1-3-3-5, Uno 3-3-5. 62, Uno 3, Galinhão aprovado, 360, via Upers do Uno 0, após rota do plano, decola da Uno 0, com curva direita, saída da Euleda Bridge, controle e opera, 1208, aciona 5417, Coteja. Sente autorizado 360, para Galeão, via Upers do Uno 0, após rota do plano, decolagem da Uno 0, curva direita, saída da Euleda Bridge, transponder 5417, frequência do controle, pode confirmar, por gentileza? 1208. 1208, China 60-6323. Quando pronto, chame e puxa acionamento no 05, cotejamento está correto. Eu posso estar no pronto 05, China 6-2-1-3. 60-288, Recife, obrigado, boa tarde. Tangeria Bravo, chame para decolagem. Tá. É 48, boa tarde, adicionei inspeção. Quando pronto, livre descida ao nível 050, reporte livrando. Transição 154, via Mária, 2000 pés, ajuste 104, reporte estabilizado, localizador. 2000 pés, 1014, reporte estabilizado, transição 154. Ah, 3561, chame Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 260-288, procurando nível 190. Está descendo agora meio para trás. Gente. Autorização Campinas 360. 4065 Campinas, autorizado 360. Decola 10 direita, saída da EOLE da Bridge. Intercepta o peso Luno 6 após rota do plano. Controle opera 1208, aciona 5450. Cotejo. Autorizado para Campinas, nível de voo 360. Decola da 10, inicia com curva direita da Euleda após o abrir. O peso Luno 6 sai conforme rota do plano. 208 ao controle, 5450 no transponder, o azul 4306. Quando pronto, chama em posicionamento no 02, cotejamento correto. Vai chamar, quando pronto no 2, obrigado. Dia November Alfa é a torre. November Alfa é a torre. Que horas? 7 milhas, como oposto. Tá mantendo no meio 10 lá em César. Tá regressando do norte pra pouso, ok? A 7 do tráfego pro Índia November Alfa. Índia November Alfa, chame torre, 18.6, bom pouso. Torre, 18.6, grato, Índia November Alfa. Salvador, é o Papa Romeu de November Alpha na proa da rotatória para pouso. De November Alpha, mantenha 1500, rotatória, aguarde instruções, espera. Manterá 1500, na proa da rotatória, aguardando instruções de November Alpha. A 3154 autorizada, final do ILS X-ray, reporte estabilizado, localizador. Situação Salvador, 35487. Prossiga. Alguma possibilidade de voarmos, dona? Guarde. Negativo, mantenha proa de arma o 5487. Ok, Matheus, obrigado. 5487. Indo até o 110 ainda, o 5487? Até o 050, trip 5487. Ah, ok, 050, obrigado. Temos o plano ainda, informa o estimado de calças fora. Ok, aguarde. Tanque Luiz, que pouso autorizado. Pista 97, 130 graus, 79. Salvador, o Índia November Alpha na vertical da rotatória. Índia November Alpha, prossegue final 97, reporte final de 3 milhas. prossegue na final da 17, reportará o final de 3 milhas, Índia November Alpha. Aviso. 3154, chame Torre 186, bom pouso. 186, boa. Salvador, Oceanera 6315 para Guarulhos no 380. 3154, reporte externo, baixar a travar. Sempre, pois será externo, tá 3154. 6315. Guardia Copa Guarulhos 1014. Tem um ativo aguardando, saída prevista? Israel. Obrigado. Já 360, alto de 3 milhas. Afirmo, pode efetuar o 360, o Índia November Alpha. 360 pela esquerda, Índia November Alpha. Bravo que Luiz, que solo aos 48, backtrack autorizado, agilizando o pote 4. 8, 1014. 3154, cheque o trem, 130 com 612, após autorizado, 1014. 1014, autorizado o pouso na 10, 3154, passo externo, agora baixado e travado. Salvador, o Índia November Alpha interceptou o sinal da 17, está visual cortando a sinal, pode prosseguir para a 17? Sim, pode prosseguir final 17, aguarda autorização, Índia November Alpha. Está prosseguindo final 17, aguardando autorização, Índia November Alpha. Termina 3, 5, copia. Olá, pega. Autorizar o Guarulhos 380, decola 10, direita, saída da Leda Bridge, intercepta Tampas do 16, após segue a rota do plano. Controle e opera 208, aciona 5445, cotejo. Senhora, pode repetir a autorização inteira com a intercontato? Massivo, Guarulhos aprovado, 380, decola da 10, com curva à direita, saída da Leda Bridge. Intercepta Tampas do Lulu no meio, após segue a rota do plano de voo. O controle opera 1208, aciona 5445, coteje. Autorizado Guarulhos no 380, decolada 10, direita, da Leda Bridge.